hoje eu quero ficar doido. Contigo tudo é tão pouco. Sou teu DJ até você querer. Sou tão feliz, dançando sempre ao teu lado. Sentindo teu corpo molhado. Eu vou ficando louco de prazer. Oh,

melhor sintonia. No meu ombro e chora. Conta logo suas mágoas todas para mim. E chora no meu ombro, eu juro que não vai embora. Que não vai embora. Que não vai embora. E chora no meu ombro, eu juro que não vai embora. Que não vai embora, porque gosta de mim. Amor, eu quero seu carinho, porque eu vivo tão sozinho. Não sei se a saudade fica ou se ela vai embora. Se ela vai embora. Se ela vai embora. Não sei se a saudade fica ou se ela vai embora. Se ela vai embora. Se ela vai embora. Encosta sua cabecinha no meu ombro e chora. Conta logo suas mágoas todas para mim. E chora no meu ombro, eu juro que não vai embora. Que não vai embora. Não vai embora. Quem chora no meu ombro, eu juro que não vai embora. O meu ombro chora, porque gosta de mim. Você passou em meu caminho num lindo dia de sol. E eu comecei a gostar de você. Distante não pude ficar. E quando pude te encontrar, eu disse que eu queria o teu amor. Oh, Mary Lou, quer ter teu amor. Quando eu te conheci, me apaixonei. Você com alguém, mas eu não liguei. Quando eu te conheci, me apaixonei. Senti teus lábios uma vez, até tua voz me deu prazer. Você tem que acreditar em mim. Eu penso dia e noite em ter você em meus braços e poder te amar e levar tudo até o fim. Oh, Mary Lou, quero ter teu amor. Quando eu te conheci, me apaixonei. E você com alguém, mas eu não liguei. Quando eu te conheci, me apaixonei. Música. apaixonei. Vi você com alguém, mas eu não liguei. Quando eu te conheci, me apaixonei. Você passou em meu caminho, num lindo dia de sol. Eu comecei a gostar de você. Distante não pude ficar, e quando pude te encontrar, eu disse que eu queria o teu amor. Oh, Mary Lou, quer ver meu amor? Quando eu te conheci, me apaixonei. E você com alguém, mas eu não liguei. Quando eu te conheci, me apaixonei. Oh, Mary Lou, quer ver meu amor? Quando eu te conheci, me apaixonei. E você com alguém, mas eu não liguei. Quando eu te conheci, me apaixonei. Quando eu te conheci, me apaixonei. Quando eu te conheci, me apaixonei. Fique sintonizado no Sul Antinoeb. Elizabeth no Chuí, ah, e eu aqui. E Elizabeth no Chuí, ah, e eu aqui. E Elizabeth no Chuí, e eu aqui. Elizabeth no Chuí, e eu aqui. Paulo César em Miami, João Paulo em Taparica, Marinha Aparecida, Juanita em Martinica, Macedo na Macedônia, Salete na Patagônia, Gagari na Lua Nova, José Mojica na Cova, Anônimo de São Paulo, ouvindo cantado do Galo. Eu só sei cantar assim, Elizabeth no Chuí, e eu aqui. Elizabeth no Chuí, e eu aqui. Gastando olho na novela das sete, haja saliva para tanto chiclete, queimando pensamento com Elizabeth. Sonhando em ser Humphrey Bogart em Casa Branca, contrabando em Zona Franca, monges em Sri Lanka, presidente em Casa Branca, João Paulo no Vaticano, Marie no Mediterrâneo, São Jorge na lua cheia, mestre Jonas na baleia, batatinha na Bahia, caminha na calmaria, Elizabeth no Chuí, e eu aqui. Elizabeth no Chuí, e eu aqui. Gastando olho na novela das sete, haja saliva para tanto chiclete, Elizabeth no Chuí, e eu aqui. Elizabeth no Chuí, e eu aqui. Elizabeth no Chuí, Elizabeth no Chuí, Dominique no sertão, Sancho Pança no moinho, Omar no Afeganistão, Cassius Clay em Moçambique, Johnny Clique no Titanic, Marta Rocha em Ipanema, Raoninha Araguacema, Anônimo em São Paulo, ouvindo cantar do carro. E eu só sei cantar assim, Elizabeth no Chuí, e eu aqui. Elizabeth no Chuí, e eu aqui. Elizabeth no Chuí, e eu aqui. Elizabeth no Chuí, e eu aqui. Elizabeth no Chuí, e eu aqui. Elizabeth no Chuí, e eu aqui. Elizabeth no Chuí, e eu aqui. Elizabeth no Chuí, e eu aqui. Ideias que deixa no chão.

preparo pra cair na zaração. Põe o cílio do cangote, a gelada tá na mão. A sonzeira de tantão, eu tô pra testa pra zoar. Vou cancelar mais uma pra poder me acompanhar. Assim eu vim de tarde com muita energia. Ninguém mais me segura, vou cair nessa folia. Assim eu vim de tarde com muita energia. Ninguém mais me segura, vou cair nessa folia. Se tem garçom na festa, eu passo por aí. Eu tô a fim de uma, duas, três e muito mais. Já é fim de tarde, quero me divertir. O clima tá legal, me convide, eu posso ir. Se tem garçom na festa, eu passo por aí. Eu tô a fim de uma, duas, três e muito mais. Já é fim de tarde, quero me divertir. O clima tá legal, me convide, eu posso ir. Tomo um banho, me preparo pra cair na zaração. Põe o cheiro no cangote, a gelada tá na mão. A sonzeira tá tocando, vou pra festa pra suar. Bota gelar mais uma pra poder me acompanhar. Assim eu vim de tarde com muita energia. Ninguém mais me segura, vou cair nessa folia. Assim eu vim de tarde com muita energia. Ninguém mais me segura, vou cair nessa folia. Se tem garçom na festa, eu passo por aí. Eu tô a fim de uma, duas, três e muito mais. Já é fim de tarde, quero me divertir. O clima tá legal, me convide pra subir. Se tem garçom na festa, eu passo por aí. Eu tô a fim de uma, duas, três e muito mais. Já é fim de tarde, quero me divertir. O clima tá legal, me convide, eu posso ir. Passada, meu amor se foi, levou minha vida. Vou beber de novo, remendar o fogo, não vejo outra saída. Cerveja. Vou voltar pro bar, beber com os amigos. Outra noite sem sono, sozinho no abandono, sem meu amor comigo. Passada, meu amor se foi, levou minha vida. Vou beber de novo, remendar o fogo, não vejo outra saída. Vou voltar pro bar, beber com sem sono, sozinho no abandono, sem meu amor comigo. Vou voltar pro bar, e aí na bebedeira é ali que eu acalmo a dor e o estrago num copo de cerveja. Meu amor comigo. Acabou de assistir a Gira Brasil. Voltamos na próxima semana.